Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 25 de março, em segunda discussão, o projeto de lei 1397-A de 2012 do deputado Zaqueu Teixeira, do PT, que obriga as empresas de telefonia móvel a enviar mensagem aos consumidores dispondo sobre o limite da franquia contratada. De acordo com o texto, as prestadoras de serviço de celular pós-pago, transmissão de dados em internet móvel e fixa ficam obrigadas a informar ao consumidor o exato instante que excederem o limite da franquia contratada. Hoje a empresa ela pode mandar uma mensagem para o celular do cliente informando que o plano contratado já se esgotou. Isso é mais do que lógico e factível para o esclarecimento daquilo que você contratou. Porque a partir do momento que a sua franquia contratada chega ao limite, você vai para uma tarifação diferenciada. E você precisa saber que você está numa tarifação diferenciada para que você possa amanhã ficar adimplente com as próprias empresas de telefonia. Então é uma medida de proteção ao consumidor que nós apresentamos e vemos que ela tem pertinência para ser aprovada, porque isso para as empresas não custa nada. As informações deverão ser disponibilizadas mediante mensagem de texto, página da internet, e-mail e mensagem de voz. Reportagem Ronaldo Ribeiro.